A ver, eis um canto, um lamento de um povo africano que ao sair de suas terras dos olhos corria o pranto. Uma imensa travessia no Atlântico em alto mar. Muitos morrerão de banzo, muitos jogados no mar.